para seu mundo. Você posto amaldiçoar. O que das veias corre sem latino. Só podia ser ele supremo. Desse pequeno que mostrar o mundo. O povo americano que construía. Desse mundo não me controlada.